quantas lutas aqui se findarem, as riquezas não ter mais valor e os povos se acomodarem, é a vez de morar com o Senhor. A igreja de Deus vai subir, descansando dos males daqui. Yeah.